que não fosse conseguir, porque é difícil chegar até aqui. As escolhas são poucas, a única é arriscar. Mesmo com a porta fechada, a chance é tentar. Mundo capitalista onde o dinheiro fala primeiro, é que eu vejo o jeito brasileiro. O sonho é uma montanha e eu vou escalar. Quero dias melhores pra poder caminhar. Não é, não vai ser, já foi, ela partiu. Em dias de felicidade ela aplaudiu. Quantas vezes eu deixei pra depois pra falar? O tempo não volta, deixa pra lá. Agora é tarde, guardei pé no chão. Erga a cabeça, continua a missão. Ouve seu pai, sua mãe é a base. Eu li em provérbios, essa é a chave. A vitória é consequência do que você planta. Mesmo que demore, caiu, levanta. Vai chegar, vai com calma, vai, faz bonito. O universo não contradiz, assim tá escrito. Eu sou de Morato, Rosas é meu bairro. Quem me vê, quem me viu, sabe o que eu falo. Acredite, negou, você vai conseguir. Como uma flor no lixo, eu evoluí. Eu evoluí. Vai, guerreiro, você é livre, escala montanhas, você é livre. Vai, guerreiro, voe como águia, você é livre. Vai, guerreiro. A selva de pedra, São Paulo, a diversidade. Inveja, dinheiro, malandragem. Mulheres bonitas, carros na garagem. Um desequilíbrio, pagamento às grades. Com o ferro na mão, só basta ter coragem. A escola é a rua, qual é a vantagem? Das minhas escolhas eu não tenho saudade. De um lado a maldade, de outro a vaidade. A droga é uma válvula de escape que te consome. Rouba a personalidade, você some. Faz da sua brisa um herói do que? Se o final é morrer, fazer sofrer seu ente querido, sua mulher, seu filho esquecido. Nesse vale da sombra eu não vou caminhar. Já avistou o mal, pra que passar? Passar. Vai, guerreiro, você é livre. Escala montanhas, você é livre. Vai, guerreiro, voe como águia, você é livre. Vai, guerreiro. Sonha uma montanha, a realidade é uma só. Se você ficar parado, não vai ter o melhor. Quem planta, colhe, quem não corre, morre. No ringue permanece o mais preparado. Na vida o fraco é esmagado. É tio, já sofri até entender o valor de viver. Já quis os brinquedos e andar na moda. Hoje essas fitas já não me incomoda. Por mais que as montanhas da vida sejam altas, a última esperança aqui não falta. Guerreiro, pé no chão, bola pra frente. O que é fácil, vai fácil, né? O que não é nosso, não é. Entre as escolhas, os finais ruins, cadeia e caixão, não quero isso pra mim.